sirvo pra você, nem você serve pra mim. Pra não brigar, vou pegar o primeiro trem. Galho na minha cabeça, isso não me fica bem. Não, galho na minha cabeça, isso não me fica bem. Desapareça, desapareça, desapareça, desapareça. Nosso romance benzinho chegou ao fim. Eu não sirvo pra você, nem você serve pra mim. Pra não brigar, vou pegar o primeiro trem. Galho na minha cabeça, isso não me fica bem. Galho na minha cabeça, isso não me fica bem. Desapareça.